8 horas e 15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e hoje é quinta-feira, dia de café com a CBN. Nosso convidado hoje aqui para este café é o diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Jorge Samek. Bom dia, Samek. Meu melhor bom dia a toda a grande audiência da CBN. Sempre é um prazer poder estar aqui conversando com toda a população da nossa região, discutindo temas de interesse local, regional, estadual e internacional. E também aqui no nosso estúdio em formato de mesa para café está o comentarista político da rádio CBN Foz, Hélio Eduardo Lucas. Bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aqui honradíssimos hoje recebendo em grande estilo aqui no nosso generoso café o DGB da Itaipu, Dr. Jorge Samek, ao qual agradecemos ter aceitado o nosso convite. E vou aproveitar logo e vou emendar a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje. Samek, houve por bem agora em abril eleger-se ali no país vizinho, no Paraguai, o senhor Horácio Cartes, empresário conhecido, multifacetado. Segundo o jornal New York Times, os Estados Unidos, a inteligência americana o tem numa lista como pessoa suspeita de lavar dinheiro, de atividades ilícitas, e como o Paraguai é um dos principais parceiros da sua empresa, a joia da coroa Itaipu, eu queria que o senhor discorresse um pouquinho desse resultado. O que o senhor achou do Horácio Cartes ser empossado presidente do Paraguai? Olha, nós, nesses 40 anos da assinatura do tratado, já tivemos, saímos de um regime, pulamos para outro regime, destituiu presidente no Brasil, destituiu o presidente no Paraguai, e nunca Itaipu deixou de produzir um quilowatt sequer por problema político. Foi tão inteligente o processo da formação do tratado, do regimento e dos seus documentos, que a questão política não interfere no ponto de vista da produção de energia. Nossa função é produzir energia, nossa função é abastecer o Brasil e o Paraguai de energia. E a nossa função está sendo cumprida rigorosamente. Então, na questão política, nós temos sempre candidato. O candidato no Paraguai é aquele que o povo paraguaio escolher. E tem escolhido bem, nós temos tido uma convivência muito boa. É o país que mais cresce na América Latina. Esse ano, o Paraguai vai crescer 13,5% do seu PIB. A questão energética toma rumos grandes, a gente observa isso diariamente, o nível de acréscimo de consumo, que é uma coisa extraordinária e boa. O Brasil, junto com o FOSEM, Fundo de Convergência do Mercosul, acaba de fazer um investimento de quase US$500 milhões do ponto de vista de fazer uma linha de transmissão até Assunção, para poder industrializar o Paraguai. Ele era grande produtor de energia, que é responsabilidade de Itaipu na geração, mas tinha dificuldade na transmissão e na distribuição. Isso também está sanado. Então o Paraguai talvez vive um dos melhores momentos da sua história e nós desejamos todo sucesso ao presidente Horácio Cartes. E falando justamente em bom momento, Itaipu ano passado ela superou uma de suas marcas de produção de energia. Agora este ano, por incrível que pareça, Itaipu está produzindo ainda mais do que no ano passado? São coisas que vão acontecendo no transcorrer do tempo. Eu falava com o Lucas há pouco exatamente isso. Até água de Brasília chega em Itaipu. Itaipu está localizado num lugar que parece que quando Deus fez o mundo, olhou assim e falou, puxa, uma hidrelétrica aqui é o melhor lugar do mundo para fazer. Então nós recebemos todas as águas que vêm de Goiás, que vêm do Mato Grosso do Sul, que vêm de Minas Gerais, que vem de São Paulo, que vem do Paraná, obrigatoriamente essa água chega aqui. Só que no transcurso dessas águas foram sendo construídas usinas também. Então tem 45 usinas acima de Itaipu. Então Itaipu é uma casa que tem 45 caixas d'água. Tempo inteiro estamos recebendo água. Por isso que a nossa produção é superior, inclusive, a Três Gargantas, que tem quase o dobro de potência instalada. Mas não tem essa regulação e essa água o ano inteiro. Então isso dá uma condição excepcional. Tanto que quando foi feita a usina, a pretensão era chegar em 75 milhões de megawatt-hora. Estamos chegando em quase 100 milhões. E essa é a nossa meta e haveremos de alcançar. Não sei se nesse ano, se continuar no mesmo batidão que foi janeiro, fevereiro, março e abril, nós chegaremos a 100 milhões ainda nesse ano. Mas essa é a meta da diretoria técnica. Muito bem. Não resta a menor dúvida que a Itaipu é a joia da coroa, é uma empresa exemplar, Vamos falar um pouquinho agora, sair desse ramo da produção de energia. Eu vou falar de política com o Jorge Samek. Política energética? Não, política política, na acepção da palavra. O Samek todos conhecem, né, dispensa comentários. É uma pessoa que faz parte do círculo, aquelas pessoas que circulam no entorno do Lula. Mas depois nós vamos perguntar sobre essa questão do Lula. Eu queria que o senhor nos dissesse agora sobre a estrada, essa questão que já vem, remonta há muito tempo, da 466 em Estrada das Cataratas. 476. E nós tivemos recentemente notícias de que, graças a algumas ações que o senhor encetou junto ao DENIT, poderá se prever aí uma revitalização, em tese, a duplicação dessa rodovia. O que o senhor tem a dizer para nós? E se isso, de fato, vai acontecer, quando isso poderá acontecer? A ministra Gleisi Hoffmann fez uma reunião só para tratar de infraestrutura, das questões relacionadas ao Paraná, integração com o Paraguai, com Mato Grosso do Sul, com Santa Catarina, enfim, com os estados limítrofes e São Paulo que o Paraná tem. E dentro dessa discussão estava exatamente dissertando o DENIT e mostrava todas as intervenções previstas no estado do Paraná para esse ano, próximo ano, mais até isso ia até 2017, aquele planejamento estratégico. Quando de repente tinha uma pontinha ali ligada exatamente à duplicação do Carimã até o Parque Nacional. Foi quando eu fiz a intervenção. Falei, gente, estamos recebendo 1,5 milhão de turistas. Vem gente do mundo inteiro, de todos os continentes. Essa não pode ser mais uma estrada, uma duplicação. Por que não fazemos dessa uma estrada turística, uma estrada bonita, que tenha ciclovia, que tenha lugar de passagem de pedestre, que tenha paisagismo, que tenha... E o presidente do DENIT, o general, deu uma trucada. Estava junto com o superintendente do Paraná. Vocês fazem o projeto? Aí não tinha, era pegar ou largar, né? Falei, o projeto é por nossa conta. Deixa para Foz do Iguaçu que o projeto sai. Vim numa reunião do Codefós, tratamos o assunto na reunião do Codefós, com o Danilo, com todos os dirigentes, e ali se fez uma composição do prefeito Reni Pereira, a vice-prefeita, o Codefós, o Fundo Iguaçu, através lá do Piola e a equipe do Fundo Iguaçu, Itaipu, e assumimos o projeto. Então estamos elaborando nesse momento já a contratação de um projeto, obviamente observando as normas do DENIT, para ser licitado ainda talvez nesse ano, até o fim desse ano, fazendo uma estrada com essa dimensão. É mais ou menos o que a gente pretende estar fazendo dentro do território lá de Itaipu. Quer dizer, as estradas já com esse viés que o turista que ali chega, as pessoas que ali observem, vê sinalização, vê fios enterrados, os transbordos, como é que você entra para o aeroporto, como é que você sai para a direita, para a esquerda, fazer um negócio bem caprichado mesmo. E aí o Piola inventou uma moda a mais, esteve conversando com o pessoal que vai elaborar o projeto e, pelo menos já que o compromisso do DENIT é do Trevo do Carimã até as Cataratas, mas pelo menos deixar o projeto também do Trevo do Carimã até o Boici. Se não for ainda nessa mesma etapa, mas pelo menos já fica dando essa conotação para a gente já ir planejando para o futuro. O Lucas falou sobre questão de política e vale a gente lembrar que agora 2013 já são 10 anos, né, no comando da usina de Itaipu. E nesses 10 anos houve uma mudança. Itaipu antes era uma empresa focada essencialmente na produção de energia. E de 2003 para cá passou também a abraçar uma série de questões sociais aqui da região. O fato de ser o primeiro diretor-geral brasileiro nascido em Foz do Iguaçu ajuda também nessa visão da realidade regional? Guilherme, seria pretensão, cada coisa no seu tempo. Eu acho que a grande vantagem que teve Itaipu, e você compara com outras empresas, é que sempre teve bons dirigentes. Eu fico imaginando o que deve ter sofrido esse ministro Costa Cavalcante nos primeiros 10 anos que ele ficou aqui. Ter que desapropriar, fazer as casas, contratar essas grandes empresas. Aí o Brasil começou a ter crise econômica, etc, etc. Aí ele sai, entrou o governador Ney Braga, já vinha com um acúmulo de experiência. Quando Itaipu começa a produzir energia, não tinha quem consumisse, o Brasil tinha parado de crescer. Então são cada momento uma etapa que nós vamos tendo nesse processo e que vai consolidando um procedimento. Eu, quando cheguei, já tinha 18 unidades funcionando, a empresa já estava mais estabilizada. Nós concluímos as duas últimas unidades e passamos a ter possibilidade de fazer outras coisas além de produzir energia elétrica, que é esse processo de exatamente fazer integração, melhorar a questão ambiental, trabalhar no desenvolvimento regional. E recebi essa orientação do presidente Lula, que atuasse dessa direção e me deu as condições para que eu assim pudesse trabalhar. Mas cada um no seu tempo. Eu acho que não teve um período ruim. O próprio que me antecedeu, doutor Scalco, foi o responsável pela grande renegociação da dívida, que isso deu uma estabilidade também do ponto de vista que daqui 9 anos Itaipu está paga. E é bom lembrar que 64% do preço da nossa tarifa, que já é uma das tarifas boas do setor elétrico brasileiro, uma das tarifas módicas do setor elétrico brasileiro, 64% é para pagar dívida e juro. Então imagina o que vai ser essa empresa daqui 9 anos, quando nós terminar, liquidar, de pagar toda essa dívida contraída para sua construção e que está sendo paga com a própria geração de energia. É uma obra de uma engenharia econômica e financeira extraordinária. Não teve dinheiro do Paraguai, não teve dinheiro do Brasil. Teve dinheiro de empréstimos. E os empréstimos estão sendo pagos. Pagos por quem? Pelo consumidor de energia, através da energia produzida pela própria Itaipu. Então é um grande monumento do ponto de vista jurídico, econômico e, obviamente, de engenharia. Samek, política, local. Local. Ano passado, em meados do ano passado, começou a surgir os primeiros nomes que poderiam concorrer à prefeitura. E naquela de vai nome, vem nome, o seu nome, de repente, veio à baila. Jorge Samek vai ser prefeito de Foz, candidato. E o que se viu na época é que foi visto com muito bons olhos, pelo menos nas rodas políticas, etc. E a imprensa começou a vincular o seu nome, o senhor há de se lembrar disso. E, de repente, descobre-se que o senhor pegou, trouxe o seu título de eleitor de Curitiba para Foz. Então, fechou o raciocínio. Vai ser candidato. E a grande maioria já trabalhando com a hipótese de que o senhor se lançaria candidato e teria uma grande chance de sagrar-se prefeito. Até porque, por causa disso que o Guilherme acabou de colocar, você tem uma relação muito boa da Itaipu, do senhor, com a comunidade. E, de repente, o senhor não saiu. Pergunta-se, o senhor recebeu uma determinação do alto, dos dirigentes lá de cima para não sair? Porque se o senhor quisesse concorrer a esse cargo, é bem provável que o senhor sagraria-se prefeito. O que o fez desistir? Não, nunca eu postulei nem falei que ia ser candidato. Claro que já disputei 7 eleições na minha vida, ganhei 5, perdi 2, mas posso dizer com toda tranquilidade que esses últimos 10 anos e 4 meses são anos de muita felicidade na minha vida, de poder estar dirigindo e fazendo as obras que nós estamos fazendo com relação a Itaipu. O nome foi colocado, lembrado, porque as pessoas fazem uma relação muito simples, que é fácil. Dizem, não, mas se ele está fazendo isso para Itaipu, imagine se ele fosse prefeito. E são coisas distintas, diferentes, né? Eu, efetivamente, várias pessoas me procuraram, conversaram, e eu falava, olha, não pretendo, tenho ainda um compromisso que eu quero concluir essa linha de 500 KV até o Paraguai, quero ver esse prédio da UNILA, quero ver essa universidade pronta, estamos terminando e consolidando alguns municípios, fazendo 100% de atuação correta do ponto de vista ambiental na bacia do Paraná 3, então esse é o meu... É a minha trilha. E não quero mais fazer disputa política. Não tenho mais no meu, não está no meu radar interesse de disputar absolutamente nada. Aliás, dias atrás, viajava com o senador do Paraná para Brasília e ele exatamente me fez isso. Como é que você vai concorrer? Eu falei, não concorro mais a nada, não quero mais concorrer. Mas você não quer ser senador, governador? Falar, querer eu quero, eu não quero disputar a eleição. Então, não quero mais, deixa eu estou dedicado, 100% centrado, focado na gestão desta empresa chamada Itaipu Binacional. Se você misturar de querer estar nessa função, mas estar com o olho ali na outra e tal, você não consegue fazer um trabalho 100% centrado naquela tua obrigação. E como são tantas as necessidades e tantas as possibilidades, eu preferi efetivamente permanecer onde estou. E nós temos que ir agora na sequência ao repórter CBN em rede nacional, mas eu convido você que está nos ouvindo agora, especialmente na internet, esta conversa aqui com o Samek vai continuar em www.cbnfoz.com.br. Basta clicar ali na opção estúdio e selecionar ali a webcam que continuamos com esta conversa E daqui a pouquinho também, a partir das 9 horas, no programa CBN Foz, você confere aí a íntegra de todo este bate-papo com Jorge Samek, diretor-geral brasileiro de Itaipu. Então, para você que fica no AM, confira na sequência o repórter CBN Rede Nacional. Na internet, continuamos aqui, cbnfoz.com.br, neste bate-papo com Jorge Samek, diretor-geral brasileiro de Itaipu. E você que continua nos acompanhando na internet, vamos dar sequência a essa conversa aqui com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek. Temos até uma pergunta aqui com relação à recente comemoração feita pelo PT com relação aos 10 anos já no poder aqui no país. E, claro, sempre nessas ocasiões surge também a presença, a figura do ex-presidente Lula como candidato da legenda. Lula voltará a ser candidato algum dia ou ficará mais nesta posição de liderança no próprio partido? Qual que é a análise que dá para fazer também desses 10 anos do governo do PT? Lembrando, claro, a sua figura também como dirigente de partido. Você que está me ouvindo, eu convido a uma pergunta. Pegue seus 10 melhores amigos e faça uma enquete se a vida deles melhorou ou piorou nos últimos 10 anos. Se melhorou, é porque nós estamos indo bem. O Brasil está no rumo certo. E aí você tem que comparar com quem está aí do lado. Veja o que está acontecendo nos outros países, nos países vizinhos, que também tem presidente, que também tem congresso, que também tem os mesmos problemas que todo país tem. E compare. Essa que é a questão fundamental. E é nesse aspecto que eu acho que o Lula acertou muito, colocou o Brasil, inseriu o Brasil no contexto internacional. Nunca o Brasil tinha tido um secretário nacional, por exemplo, hoje, da FAO. É um brasileiro. Semana passada, na Organização Mundial do Comércio, coisa que, quando começou a ter esse processo que o Lula começou a levar o Brasil para fora, o pessoal dizia que ele estava delirando, que isso nunca ia dar certo. As pessoas não acreditam no seu próprio país, na potencialidade do seu próprio país. E o Lula sempre acreditou, estamos colhendo esses frutos. Então, eu acho que ele contribuiu demais, continua sendo uma das pessoas mais influentes e importantes na política brasileira. Não tenho dúvida que, quando foram, porque demora um tempo, o Getúlio foi assim. Quando saiu, se falava, recebia todo dia crítica, chegou ao ponto de se suicidar. O Juscelino fez um grande governo, veio o Jânio Quadros com uma vassoura, disse que ia varrer essa vergonha, porque ele era um corrupto, um vagabundo, um sem vergonha, que tinha acabado com o Brasil. Levou 40 anos para depois recuperarem e dizer, olha, os estadistas brasileiros tem nome, um se chama Getúlio, outro se chama Juscelino, e obviamente nessa mesma qualificação está o presidente Lula, porque acho que mudou o Brasil. Assim como no ano passado seu nome era citado para a prefeitura aqui de Foz do Iguaçu, como candidato a prefeito, temos para o próximo ano a disputa para o governo do estado e aparecem imediatamente Gleisi Hoffmann e o atual governador Beto Richa num projeto de reeleição. Gleisi Hoffmann, vale lembrar, foi sua diretora financeira na usina de Itaipu e atualmente é ministra-chefe da Casa Civil. Qual que é a sua análise para este panorama eleitoral aqui no Paraná? Olha, Guilherme, acho que vamos ter uma das melhores disputas da história do Paraná. A Gleisi é muito qualificada. Trabalhou comigo muitos anos em Curitiba, depois aqui na Itaipu Binacional. Das pessoas com quem eu convivi, e asseguro com toda tranquilidade, uma das pessoas mais coerentes, guerreira, interessada, competente, com quem eu tive o privilégio de poder trabalhar junto. Está num grande momento. Está ali na responsabilidade dela traçar questões ligadas a toda a logística, a infraestrutura do Brasil. Gargalos, nós, que vem se arrastando há 30, 40, 50 anos no Brasil, ela está exatamente desembrulhando esses nós. E vem com toda essa experiência acumulada de Brasília. Teve uma eleição maravilhosa no Senado da República. Ela é uma mulher que também, isso hoje na política tem um ponto muito favorável à inserção cada vez e ocupação de espaço das mulheres também na atividade política. E está preparada, está pronta. E vem disputar com um governador também jovem, que também tem um bom índice de popularidade no estado. E não podemos esquecer que o Roberto Requião está em meio de mandato. O Roberto Requião vai ser candidato a governador também. Então se avizinha, Estou falando de três, ainda pode surgir outros, né? Um grande confronto de belíssimas ideias, né? Eu acho que a Gleice vai vir com uma condição extraordinária se continuar o Brasil nessa toada de crescimento, de geração de emprego, de renda, de desenvolvimento que nós estamos tendo, né? Muito, com muita probabilidade de êxito nessa campanha. Então vamos ter um belíssimo pleito aqui no estado do Paraná. Samek, o governador Beto Richa vem se reclamando que o governo federal trata de maneira diferenciada o Paraná quando comparado com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos três ministros do Paraná, o Carvalhinho na Secretaria da Presidência, temos a Gleice e o marido Paulo Bernardo. Ora, não é pouca coisa, são três ministros do Estado brasileiro que estão lá incrustados do lado da presidenta, que representa o Paraná, nasceram aqui, são filhos da terra. E o Beto, rotineiramente, vem nessa luta para resolver os problemas de infraestrutura que o Paraná tem. E tem, está nos portos, está nas rodovias, e ele está ali trabalhando e sempre reclamando que ele agora recentemente disse até que o governo federal deixou de remeter um bilhão de reais em verbas para o Estado, que seria, teria uma conotação política justamente por Gleisi estar pretendendo concorrer ao governo do Estado. Você acredita nessa tese de que o Paraná é preterido na questão dos aportes de ativos financeiros? Nunca o Paraná recebeu tanto recurso como nessa época. O Paraná tinha uma universidade federal em 100 anos. Foi no governo Lula e agora no governo da Dilma que pulamos para quatro universidades federais. Quatro. A Federal Tecnológica, que a Escola Técnica se transformou numa universidade, dobrou o valor de recurso gastos aonde? No estado do Paraná. Nós mesmo estamos vivendo a construção da UNILA, é uma obra de quase de 500 milhões quando terminar de ficar pronta isso para 10 mil alunos. Aonde? No estado do Paraná. A Universidade Sul, que pega a região de Laranjeiras, a região de Guarapuava, aonde? No estado do Paraná. Dobrou o valor de recurso na Universidade Federal do Paraná. Dinheiro, do ponto de vista, e não se falou porque falamos dos ministros, mas quem comanda hoje a maior carteira de financiamento do Brasil é um outro paranaense, é o senador Osmar Dias. Tem 120 bilhões na sua carteira de crédito agrícola destinada para a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira. Disso, quase 30% é onde é que é investido? No estado do Paraná. Você vai em qualquer cooperativa, você vê a ampliação de todo o processo produtivo, essa transformação, esse milagre de você pegar grão de milho, transformar em frango temperado, pré-cozido, pronto para exportação, isso tudo tem investimentos, e são investimentos do governo federal. A mesma coisa, a estrada boiadeira, que tantos anos depois se falou, não se fez, está sendo concluída. A Ferroeste, estamos participando no novo traçado, que vai ser lá de Maracaju, chegando a Paranaguá. Investimentos nos portos, esse ano, são mais de 800 milhões que estão investidos só esse ano no porto de Paranaguá. Dobrou a quantidade de carga e aí tem dinheiro pesado de novo do governo federal do Paraná. O Paraná é a quarta maior unidade da federação que recebeu mais dinheiro da Minha Casa Minha Vida. Aliás, é o único grande programa que o Beto tem inaugurado em cada cidade. Só que tem vezes que ele fala que é dinheiro do governo federal e tem vezes que ele não fala. Mas ali é tudo recurso do governo federal, Minha Casa Minha Vida, em parceria com o próprio governo. Então, não está tendo falta de dinheiro, isso não procede. O que a reclamação que ele teve é que teve um encolhimento no recolhimento de ICMS de energia elétrica. Claro, diminuiu a conta de luz. Lucas, você pagava R$100 na tua casa, passou a pagar 80. O estado do Paraná te dá uma facada de 30% sobre a tua conta. Antes era R$30, agora virou 24. Entra menos dinheiro. Agora, esses 6 que você economizou, você não botou no colchão. Você comprou outro produto, você gastou. Quer dizer, do ponto de vista de circulação de dinheiro na economia paranaense, não procede a crítica. Porque você deixou de pagar mais energia elétrica, mas você gasta isso em comida, gasta em roupa, gasta em transporte, gasta em viagem, gasta num livro, na sua casa, na reforma. Então, não teve prejuízo para o Estado. É um pouco também do debate político que já está acontecendo e que vai se acirrar de agora para frente. Falando de novo em política, 2014, cenário nacional. Temos aí presidente Dilma Rousseff, temos articulações de candidaturas diversas na base de oposição. Sabemos que atualmente podemos dizer que você, Samek, é um dos principais especialistas em política energética e também política partidária, dá para falar. Muitos anos de militância. Como é que você analisa esse cenário para 2014? Eu obviamente, tenho que estar longe ainda da eleição, né? Eleição, essa época, essas fotografias valem para o período que a gente está vivendo. Então, o que eu estou analisando é que cada pesquisa que aparece, o nível de aprovação do governo Dilma Rousseff vem aumentando. Ela está com quase 80% de aprovação, de ótimo e bom. Isso é muito alto, esse índice de aprovação. Agora, essa aprovação vem de onde? Vem do sentimento da população. Ninguém consegue maquiar um processo e achar que está tudo bem quando não está bem. A população, obviamente, vê que tem, recebe as críticas. Hoje, graças a Deus, essa liberdade que nós temos de quem quer falar o que quer, pode dizer, pode botar um caixão na Avenida Brasil, pode pegar um microfone, pode botar na rede, pode falar na internet, coisas verdadeiras, outras não verdadeiras, outras com sofismas e tal, mas a liberdade atua de forma permanente. E é uma coisa boa isso para a democracia, para o nosso avanço do Estado democrático. Mas a população quer saber se o país está indo bem, se está empregado, se os filhos estão indo para a escola, se as estradas estão acontecendo, se há boa vontade do governo, se está ocorrendo uma melhoria no país. Quando ele está contente, ele acaba botando um alto índice. Então, eu vejo uma condição da presidente bastante favorável, com possibilidade muito forte de reeleição. Que, aliás, é uma das questões que, literalmente, nós copiamos dos Estados Unidos, e você pode verificar, sempre que um governante vai bem, ele se reelege. Isso vale para o governo do Estado, vale para o governo federal, vale para prefeituras. Quer dizer, a população faz essa análise e, literalmente, quando se optou de fazer mandatos curtos de 4 anos, prevendo uma reeleição, já quase dá uma conotação de um governo de 8 anos. Quer dizer, só foi feito para 4 anos com reeleição, porque se o cara não tiver bom, tira. Mas abre a possibilidade do prefeito sentar naquela cadeira e se planejar para 8 anos. Isso é uma coisa boa, quer dizer, nós temos falta de planejamento nas nossas estruturas de governo e tudo isso, né? E quando você tem essa possibilidade de poder ter uma visão, de poder estar há 8 anos, você pode planejar de forma mais coerente e melhor. Se você acertar a mão, a população vem junto contigo. Eu acho que o Brasil tem acertado nas suas políticas, estamos tendo um bom desenvolvimento, e eu acredito e conheço profundamente a presidente da República, porque ela foi nossa ministra durante 2 anos e meio. O novo modelo energético brasileiro foi feito pela ministra, na época, de Minas e Energia, Dilma Rousseff. E ali eu conheci a sua forma de agir, a sua forma de planejamento, mas, fundamentalmente, a sua forma de cobrar resultados. Ela é uma mulher especializada em fazer cobrança de metas. Trabalha com metodologia, ela quer resultado. E ela deu essa condição de governabilidade que nós estamos tendo no Brasil, de gerenciamento no Brasil. Ela escuta pessoas extraordinárias da iniciativa privada. Ela não tem um mês que ela não conversa com o Gerdau, por exemplo, que é um especialista em gerenciamento, mas também conversa com as centrais sindicais, conversa com a FIEP, conversa com todo mundo. Quer dizer, ela ouve e toma decisão. E aí ela cobra. Nós somos literalmente cobrados. Eu trabalho em cima de hoje, tenho obrigações mensais na área que nós atuamos, de produção de energia, de coisa, tem que prestar conta. Se não estiver acontecendo, ela quer saber por quê. Ela montou uma equipe extraordinária de fazer a máquina funcionar. E olha que é uma máquina pesadíssima. Administrar um Brasil inteiro desse tamanho não é uma coisa para amador. Isso exige muito profissionalismo e ela se preparou para isso. Esse período que ela passou na Casa Civil foi, acho que, uma pós-graduação que permitiu ela chegar à presidência pronta para poder fazer e desenvolver e dar esses passos que nós estamos dando aí nível de administração do país. Jorge Samek, diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu. Em primeiro lugar, agradecimentos pela sua presença neste Café com a CBN. E agora o convite. Vamos tomar café? Eu aqui quero agradecer aqui essa forma generosa de um café faustoso aqui que estão sendo oferecido. Dizer que é sempre um privilégio poder estar conversando com vocês. Eu sou um assíduo também ouvinte da CBN aqui em Curitiba, em Brasília, quando estou no Rio, enfim, é uma rádio que temos quase que a obrigação de estar permanentemente sintonizados, porque ela vai trazendo o retrato online, né, na hora, do que está acontecendo no Brasil, no mundo e tudo isso. Inclusive, se você for ver aqui no meu tablet, você vai ver que tem um ícone aí, pronto, eu só aperto aqui, estou sempre... Porque a gente precisa ter informação, né? Também gerir uma empresa e tal, você tem que estar permanentemente sintonizado nesse processo. Eu acho que uma das coisas que também foi um dos grandes avanços, aí não tem só a mão do governo, muito contrário, a mão da iniciativa privada, foi a constituição de redes, né? Isso é uma coisa também que há 10, 15 anos atrás a gente não pensava que de repente teríamos uma possibilidade de ter uma cadeia tão grande de emissoras atuando com essa rapidez com que vocês atuam aí. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos pelo trabalho que vocês realizam e estamos sempre às ordens aqui para debater os temas aí que interessam para a população e para nós todos. E para você que está nos acompanhando na internet neste momento, lembrando que se não pegou desde o começo, daqui a pouquinho essa conversa estará disponível na íntegra, também no site cbnfoz.com.br. E você também, Lucas, vai colocar um pouco dessa conversa no seu espaço logo mais no programa CBN Foz? Sem dúvida, lá pelas 10h50, 10h55 estaremos lá e você aproveita para escutar na íntegra aqui o que disse para nós o Jorge Samek. Quero fazer minhas as suas palavras, quero agradecer ao senhor, um homem super ocupado, um super executivo, ter atendido ao nosso convite. Quero ressaltar, registrar aqui, também esteve conosco aqui durante essa conversa, o nosso diretor-geral da rádio, Dr. Joma. Agradecer ao senhor e que o senhor continue na sua empreitada de gerar boa energia barata para os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado e um bom dia a todos.